vamos nos divertir e a noite vai ser nossa. Eu sei que você gosta de dançar e curtir a vida. És a minha princesinha, o meu fechamento. Então vamos curtir a nova sensação. É o poderoso paredão, treme tudo. A pressão sonora de Cameta. Paredão treme tudo. Vem sentir a pressão. Com os melhores DJs tocando os corações. Treme tudo. Vem curtir. Poderoso paredão. A pressão sonora. Nossa, eu sei que você gosta de dançar e curtir a vida. És a minha princesinha, o meu fechamento. Então vamos curtir a nova sensação. É o poderoso paredão, treme tudo. A pressão sonora de Cameta. Paredão treme tudo. Vem sentir a pressão.